Aê, aê! DJ Alpicho Mentor, Sete Pupilo. Vem aí uma tempestade de rimas. É melhor você procurar um abrigo. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser justo? Eu vejo muita coisa, mas eu não me assusto. Acreditar ou não, uma opção. Que vive no escuro só com a escuridão. Meus manos tão na rua, tão no corre a milhão. Correndo atrás do dia de diversão. Mas o mundo não perdoa quem vacila, não. A vida é muito curta pra perder em vão. Lá no céu alguém olhar por mim direto. Por isso não vacilo, sigo sempre certo. Correto, esperto, minha mente é sagaz. Tenho fome, meu apetite é voraz. Eu devoro a palavra, é meu alimento. Fortalece todo dia meu pensamento. Deus tá comigo, é meu protetor, eu conheço a voz do meu salvador. Eu conheço a voz do meu salvador. Tô sobre o mar no meio da tempestade. Mais um soldado dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um maluco dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um soldado dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um maluco dominando essa cidade. A tempestade cai pro ímpio e pro justo também. Mas o meu objetivo continua sendo o único, como sempre na corrida, amém. A chuva inunda minha vida, meu sol de abril, nada de decepção. Um tsunami de esperança vai abrindo minha trilha nesse vale de ilusão. Let them hate, let them talk, let them mock. Let them be, they gonna walk. I'm a target because it's still the rock on the rock. You know I'm better, but it doesn't matter. Whatever they rap about the cheddar. Com a cabeça sempre na estratosfera. You see I ain't no thug, but it's still I got no love from the people up above. In this game they want the grub, but they never offer hope to those that the heart been broke. I keep walking in this one, cause Jesus got my hand, whoa. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um soldado dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um maluco dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um soldado dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um maluco dominando essa cidade. A Babilônia vai cair, já era um abraço. O tempo passa, mas eu não me atraso. Tô na rua também, pode vir que tem. Mas traga sua Bíblia pra dizer amém. Enquanto houver dia, sempre haverá luz. Se eu passar pelo vale, lembra a lei da cruz. O certo é o certo, o errado é o fim. Eu sei bem o que eu digo, acredite em mim. Somos muito, porém, com disposição. Pra calar nossa voz não é fácil, não. E os frutos dessa guerra povoarão o céu. A vitória saborosa doce como mel. Vou confundir os sábios e fazer eles pirar. O meu chamado, eles sempre irão lembrar. Pois agirei como um forte, não como um covarde. Andarei sobre o mar no meio da tempestade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um soldado dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um maluco dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um soldado dominando essa cidade. Andando sobre o mar no meio da tempestade. Mais um maluco dominando essa cidade.